Deixa com nós. Quero ver você louvar comigo assim. Hã? Vai sim, vai. Venha receber o seu perdão. Eu quero ver você.